care să îi dă stroncul 1, 3 sau mașină la răpăr. Să vă rog, mașina nu știu ce să vă rog. Autorizado Guarulhos, visão 380, da escola da 187, com primeira curva direita na saída São João, no trânsito São Monte. Vocês vão manter a primeira via, pode salvar até conforme rota. Transponder 5564, controle em 120 de São Luís. Autorizado 380 para Guarulhos. Pessoal da 17, curva direita, saída São Bruno, com os contatos, já após o perfil 1-0, na Libra Oeste, conforme 5-64, São Bruno, e o 2-0-8, é o controle, na cabeça. Primeira vez, 5-3-4, a ponte de volta para o Chile, que é o trânsito.